Alô, estás aí? Olá, Vito. É para informar que moro em Lisboa. Quê? Como assim? Não acredito! Queres-me deixar à toa? Estou a falar a sério, não estou a brincar. Desvenda-me lá esse mistério, que há permissão me queres assustar. Ah, e mais te digo, estou a adorar. Tem ténis já brava, tem bom tempo e, além de tudo, a bela da Ana para amar. Uau, a sério, mal posso esperar! Quem diria, este pequeno rapazinho, habituado a morar onde havia pouco mais que nada, vir parar noutro ninho, na cidade grande, junto da namorada. E está a ser uma aventura tremenda. São muitos prédios, é o trânsito e a confusão. Mas sem dúvida ganhei a melhor prenda, que é estar pertinho de ti, do teu coração. São 9 meses e meio que já vivemos juntos, lado a lado. Que venham mais 1000 anos sem receio. Enfim, tomei-lhe o gosto de ser amado. Obrigado.